Se dúvidas existem... Para esclarecer dúvidas precisamente... Se dúvidas existem... Boa tarde... Olá, Susana. Hoje temos uma voz nova, não é, Silvia? Olá, Susana. Sim, é verdade. Silvia Cardoso, mais uma técnica do NEIP, uma psicóloga do Núcleo de Estudos e Intervenção em Psicologia, da Autarquia de Vila Real de Santo António. E porque o Se Dúvidas Existem é um programa do NEIP, uma rubrica do NEIP, há que trazer aqui aos microfones os elementos. Já conhecemos o Eduardo Moss, que é o coordenador e que tem feito companhia aos ouvintes nas últimas semanas. Vamos trazendo para os microfones e para a antena da Rádio Guadiana membros do NEIP, do Núcleo Vilarrealense. A Silvia Cardoso está cá hoje com uma missão especial ou não? Não, vim falar um bocadinho daquilo que nós fazemos, de algumas iniciativas que o NEIP também está a ter. Aí pronto, dar a cara também pelo projeto. Uhum. Neste caso, a voz. E a se voz. Calhar lançar já um pouco o assunto do programa desta semana, que é o seminário, o primeiro seminário do NEIP. Queres falar sobre isso? Bem, ontem fizemos um seminário no Centro Cultural. O NEIP organizou o seu primeiro seminário, dando o pontapé de saída para um conjunto de seminários e de formações que queremos fazer junto das escolas, junto da comunidade. Ontem fizemos um, chamámos-lhe Olhar-me ao Espelho, reflexões sobre a adolescência. Portanto, para adolescentes, pais, professores, para refletirmos todos em conjunto. E onde é que se realizou? No Centro Cultural? No Centro Cultural. Esta ideia do olhar-me ao espelho parece-me importante e é um assunto que lança a possibilidade de uma autoestima positiva em relação às pessoas. A capacidade de nós olharmos ao espelho diz-nos que podemos ter um reflexo bonito e podemos começar a gostar de nós. E se é verdade que num primeiro momento são os nossos pais que nos dizem o quão somos bonitos, Exatamente. Não é? E o Eduardo gosta de frisar essa questão, é importante os pais. Eu acho isso importantíssimo, que os pais digam que os filhos são bonitos e que além de gostarem deles, eles são de facto bonitos. E isso chama-se narcisar a criança, dar-lhe a possibilidade de gostar de si própria. Aquilo que nós propusemos ontem às pessoas que foram assistir ao nosso seminário foi perceberem que esse narcisismo primeiro pode haver continuidade na adolescência, não é isso, Silvia? Sim, falámos sobre o Eduardo particularmente, apresentou uma comunicação sobre a autoestima, a autoimagem, como na adolescência nós podemos às vezes perder o gostar de nós próprios e como nos podemos reencontrar e aprender a gostar. A adolescência é um período para isso, não é? A adolescência é um período de crise, não é? Falámos disso ontem, é um período em que se calhar às vezes deitamos as coisas abaixo e temos que construir coisas novas e crise é sempre uma oportunidade para nos desenvolvermos melhor. E porquê que já agora começaram com este tema da adolescência, Eduardo? Primeiro porque é um tema atraente, é um tema que atrai as pessoas. A adolescência, precisamente pelo aspecto crítico que a Silvia estava a falar, atrai, seja quem for, os próprios adolescentes, primeiro de tudo, depois os pais que estão aflitos, geralmente em casa, com os seus adolescentes, que não sabem o que eles vão fazer, e os professores que também, igualmente aflitos, os encontram em grupo na escola. E como está toda a gente muito aflita em relação à adolescência, nós resolvemos falar sobre a adolescência e começar a descansar também as pessoas, porque a adolescência, precisamente como a Silvia dizia, como crise que é, é também a possibilidade de nos reencontrarmos, talvez um bocadinho, não propriamente numa política de terra queimada, do tipo, uma crise, vamos queimar a terra para florescerem árvores, mas... A crise é um momento de desenvolvimento num processo dialético, vamos ser assim um bocadinho intelectuais, nos processos dialéticos são feitos de crises, não é? E quando temos a imagem helicoidal do desenvolvimento do conhecimento, isso passa por crises, não é? E são as crises que dão precisamente essa evolução. E quem esteve neste seminário manifestou essa crise? Houve a participação de quem lá esteve, de adolescentes, de pais, de professores? Correspondeu àquilo que estavam à procura? Sim, penso que tivemos uma boa participação. Estiveram alguns adolescentes, nós fizemos a divulgação junto das escolas também, eles participaram, tiveram também professores, pais preocupados, auxiliares de educação também preocupados com as questões que encontram nos seus adolescentes e a partir de uma, portanto, a seguir às comunicações, gerou-se um momento de diálogo e de troca de experiências que penso foi muito agradável. E corresponde também à realidade com que o NEIP se depara diariamente no trabalho, não é? Exatamente. No nosso contacto, seja o contacto clínico, em consultório, digamos, em gabinete, nas juntas de freguesia, ou nas próprias escolas, nos gabinetes de apoio ao aluno, e nas turmas a que damos apoio, nós de facto vemos como é premente intervenções ao nível da adolescência e intervenções também ao nível dos pais das crianças e dos adolescentes, porque o que temos muitas vezes são pais ansiosos que se atabalhoam e metem os pés pelas mãos numa perspectiva que muitas vezes pode não ser facilitadora de um desenvolvimento da criança e do adolescente e que, se houver uma intervenção adequada e muitas vezes simples, porque as pessoas são pessoas normais, são pessoas saudáveis, que com a devida orientação acabam por seguir um bom caminho, exatamente. Não é? Há pouco tempo falou-se de um estudo em que se dizia isto pode ser desmistificado, porque acredito que a psicologia permita desmistificar muita coisa, que os pais, os filhos de pais com estudos são crianças com maior apetência, por exemplo, à escola. A adolescência também passa por, ou o trabalho que vocês fazem sobre a adolescência passa por fazer perceber se isso acaba por ser verdade ou não. Como é que é, Sílvia? Há que desmistificar este estudo, estas ideias, não só, não é? Isto tudo é trabalhado também, não é? Sim, é assim. É verdade que há muitas crianças oriundas, se calhar, de famílias mais pobres e com menos estudos que também têm imensa apetência para a escola e, de certa forma, para virar um bocadinho o seu próprio destino. Exatamente. Na verdade... E vocês ajudam isso, não é? O vosso trabalho faz isso também, sim, não é? Tentamos mostrar às pessoas que existem outras oportunidades. Mas a modelagem, não é, que os filhos fazem dos pais... Obviamente que conduz a que, se calhar, eles tenham mais interesse, claro, na escola, se as pessoas leem mais em casa, com certeza os filhos têm desejo também. Mas esta minha pergunta não foi inocente. A minha pergunta vai no sentido de, será que havia pais, ou que não foram pais, porque acham que já sabem muito e que sabem educar perfeitamente os filhos e estão enganados? Aqueles pais que sentem que são muito letrados e que têm muita cultura, também escorregam, não é? Também cometem erros. Sem dúvida nenhuma. E era isso que, quando a Susana estava precisamente a citar o estudo, era aquilo que eu estava a pensar. Mesmo que pais licenciados ou pais com formação muito pós-graduada fazem enormíssimas asneiras e são às vezes até mais ansiosos e criam maior ansiedade do que outros pais que são menos exigentes e por isso menos ansiosos com as performances dos miúdos, não é? Sim. Mais conhecimento nem sempre significa fazer melhor. Às vezes o conhecimento até nos confunde, porque nós ouvimos dizer devemos fazer assim, devemos fazer assado e acabamos por estar perdidos no meio de tanta informação. Portanto, temos de saber usá-la também e educar com o afeto, mais do que com o conhecimento. Fazer a seleção da informação, como a Silvia está a dizer, é fundamental. E a ligação pelo afeto, e não a ligação por outras vias, seja o conhecimento... seja a autoridade barata, não serve rigorosamente para nada. Por isso é que eu dizia que a minha pergunta não era inocente, não é? Não é inocente, porque, de facto, há pré-concepções, não é? Que se têm, que podem cair por terra, não é? Com por exemplo, o trabalho que vocês desenvolvem num seminário, em que explicam que as coisas não são bem assim, ou não há uma realidade só. Agora a Susana falou de uma coisa que me interessava aflorar, que é a história do preconceito, da pré-concepção. E lembrar que o preconceito começa na criança e começa no adolescente. E se nós, do ponto de vista formativo, pedagógico e educativo, professores, pais, pares mais velhos, derem como modelo um exemplo de não preconceito, vão criar, seguramente, pessoas melhores e pessoas mais aceitantes da diferença e do original. Uhum. No outro dia alguém me perguntava, tu que és uma pessoa com supostamente sem preconceitos e em relação à homossexualidade, por exemplo, como é que aceitarias que o filho teu fosse homossexual? E eu dizia-lhe, pura e simplesmente, que aquilo que eu tinha, a minha grande preocupação, né, numa altura dessas, seria o facto de ele pertencer a uma minoria e a uma minoria apontável. Claro. E que para ele seria muito mais difícil sobreviver, digamos, numa com um estigma imposto por uma sociedade preconceituada. Portanto, é esse preconceito, eu acho que deve ser debelado, e pode ser debelado, e pode ser criadas as condições para uma sociedade mais... mais aberta e mais capaz. Havia uma, eu li no outro dia uma frase, não sei onde, ouvi, ou seja, não sei quem é que disse, que se num determinado momento generacional houvessem só casamentos multirraciais, o racismo desapareceria. Não é? Faz todo o sentido. Faz todo o sentido, não é? Portanto, se um conceito tão enraizado e tão grave pode desaparecer apenas por um acaso, por amor de Deus, nós somos suficientemente inteligentes e nós, seres humanos, temos essa... A beleza de ser humano é de se ser inteligente, não é? Sim, às vezes nós, as pessoas têm a sensação de que nós, os psicólogos, ou às vezes nós próprios temos a sensação de ser olhados como... querem que nós uniformizemos de certa forma a sociedade, portanto encaixá-los todos num caminho a seguir, num protótipo, e o que temos que levar é as pessoas a aceitar a originalidade dos outros, a aceitar a originalidade dos adolescentes, a sua criatividade, e perceber que não somos todos iguais e portanto que há caminhos diversos a percorrer que não necessariamente levam todos ao sucesso pela mesma forma, não é? Nós teremos que ficar com um tema que tínhamos na manga, na carteira, no bolso, sei lá, para a próxima semana. Eu posso adiantar desde já que é o tema que já vem na comunicação social, que tem a ver com protocolos que o núcleo está a desenvolver, trabalhar neles para serem feitos com forças da autoridade para situações de crise, não é? Como, por exemplo, é o que é remontado ao homicídio da Mata Rota, que denotou a necessidade de haver ali uma coerência da ação, da atuação no terreno entre todos os profissionais. Mas vamos chegar com esse tema para a semana. Eu só queria não finalizar sem perceber que tipo de temas é que vamos ter ou estão a ser pensados por vós para futuros seminários, porque este foi o primeiro de muitos, não é? Portanto, nós temos preparados temas especificamente para crianças, para adolescentes, para adultos, pais, professores, portanto, professores e auxiliares educativos. Portanto, dividimos cinco grandes grupos. Portanto, vamos falar de alguns temas repetidamente, mas para um público diferente. Vamos falar, falou-se aqui de identidade sexual, vamos falar de identidade sexual e de homossexualidade. Vamos falar sobre a violência escolar, sobre o bullying. Está um assunto que está também muito em voga, preocupa. Vamos falar sobre a hiperatividade. Ontem falámos também de comportamentos de risco, da depressão infantil. Para os adultos vamos falar do divórcio também. E, portanto, vamos tentar receber também o feedback das pessoas daquilo que vão querer ouvir mais e preparar mais formações. Preparar mais. E prevêem que seja com que frequência estes seminários? A frequência vai ter... São tantos. São tantos que a frequência vai ter de ser praticamente mensal. E se é verdade que alguns vão ter características de seminário, outros vão ter características mais dirigidas, mais... Workshops. Workshops, exatamente. De aprendizagem mais de... Mais o nosso programa, a nossa rubrica fica por aqui. Corre tão rápido sempre, não é, Eduardo? É verdade, Silvia, o que é que achou? Foi engraçado. Bom. Foi bom. Vocês têm, vamos lembrar, porque isto também é importante, a rubrica é vossa, digamos assim, têm a vossa presença também no meio de comunicação social aqui da Terra, não é? O Jornal do Algarve. Exatamente. Nós quinzenalmente temos um artigo e não esquecer que temos o blog e associado ao blog o nosso mail, onde gostaríamos imenso que a população, que os nossos ouvintes, colocassem perguntas que nós poderíamos... Todas vão ter resposta. Todas terão resposta. Algumas serão respostas radiofónicas, digamos. Okay. Outras serão respostas do mail. O mail é... psivrsa, tudo em minúsculas, @gmail.com. Gmail ou Gmail, conforme as pessoas disserem. Exato. Essa foi para mim, Eduardo. Essa foi para mim. Que eu digo Gmail. E o blog, já agora? O blog é também psivrsa.blogspot.com. Ok. Assim nos despedimos. Até para a semana. Obrigadíssima. Até para a semana, Susana. Foi um prazer. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Susana. Muito obrigado pelo convite. Se dúvidas existem... Para esclarecer dúvidas, precisamente... Se dúvidas existem...